Solo voo 1133, posicionamento posição 8. Autorizado, chama para o táxi, voo 1133. Autorizado, reporta para o táxi, voo 1133. Para o táxi, voo 1173, temos 1-2 a bordo, 4 horas e 25 de autonomia, alterna com 7, o voo 1173, está livre o táxi, via Pátio e Índia, ponto de espera da 10, chame a torre, 1895. Pátio e Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, voo 1173. 1073, livre decolagem da 10, venta 170 graus, 049. A linha fala 10, 1973. Eclipse, bom dia, Campinas, 360, via Pesulu 10, bridge a Pesulu no meio, recola a pista no 0, curva direita, saída da El, transição módima, controle em 20 decimal 8. Aciona, fugindo, controle 119 decimal 8, aciona 5431. Porta Bush 3. autorizado para inspecionar, reportagem. Autorizado para inspecionar com a equipe de som aqui. Sete, autorizado táxi via Fat 1 no Índia, ponte esperada 1 no 0, reporta pronto, frequência 1 no 8, que no 0 no 4. 1 no 0 no 4, autorizado táxi via Fat 1, ponte esperada 1 no 0, 2, 3, 4. Muito obrigado, bom dia. Em Salvador, muito bom dia, 3.5. 5.5.7, a linha decola, pistão 0, ventuno 90 graus, 049. 6.5. Corredor 2, controle 1, 9, 8. 19, 8, pontinha 5557. Todo bom dia, Sam. Mais diante uniforme no pátio 3. Mais diante uniforme, pátio 3. Bom dia, você. Solicita autorização de reboque para a posição número 8 do pátio principal. Mais diante uniforme, está autorizado reboque na porta 0, portão 08. Graças, uniforme.